1865, chame Centro Recife, 12 minha decimal 0, caso negativo, 128 decimal 8. Recife 260, 288, bom dia, 18. Voo 2104, bom dia, sua identificação, desça a nível de voo 050 e vou ir na proa Serra Vítor 366. Voo 1649, complexo de procedimento, chame torre 1-8, decimal 6. Voo 649 avistado, QNH10, no 5 autorizado pouso, pista no 0, vento 080 graus, 089. Bom dia, 9301 autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, Lula 7, nível de voo autorizado 300. Decola da pista 10, primeira curva à direita, arbo 1, elefa. 5402, o controle em 120 decimal 8. Correto, chama a planta 905, tá? 9301. Esgur 2104, repórter, na proa que serve do 366. 9649 no solo 57, direita, solo 121, decimal 9. Salvador, bom dia, 649, 3-1 Alfa, reportando para Juliette. Alfa, reportando para Juliette, 649. O 2104 com pelo centro. Salvador, bom dia, 3-1-2 com a F. Zona 25, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, Upper November 857 Moussu, reino de voo autorizado 360. Decolada pistão no zero, primeira curva direita, da El, Leda, Irume, 5406, aciona o meu transponder e o controle no 208. Autorizado Galeão, 360, rota do plano, Atenas Vendor, 857 Monsul. Decola da décima, direita, na Dael, Leda, Irume. 5406, controle do 208. Correto, Cotegemento. Então, 31, 25, chama a posição. 0-2, aposentado. Vai chamar o 3-1-2. Então, 309, 301, na ponte 05, pushback, acionamento. Tem só um minuto para o push, 930, no tempo. 1-649, autorizado, ingresso. 41, na posição 0612. 41-62-649. Então, 9301, com a equipe de solo, após Boeing 737-200, companhia Gol passar a causa em Teapush e chama táxi. Após Gol autorizado, chamada para o táxi, 9301. Voo 2104, desça 25006, ajustado 9025, autorizado a terminar o sistema. Serra Vito 366. Gente, 930 no autorizado táxi, via Pátio Uno, Índia, ponto pela pista no zero, torre, 118 decimal meia dúzia e o ajuste no zero no 5, bom voo. Pátio, Índia, ponto no zero, 118 decimal meia dúzia zero, 930 bom dia, bom domingo. Na 02, no 2104. O 2104, complexo, torre 1 no 8, decimal 6. 6, 6, bom dia. Pode ver a nave passar na cauda, tô autorizado, 23135. Afirmo companhia, o. No 04, quem nega o no 015, continua a aproximação, aguardando autorização. Salvador, bom dia, azul 5003, está em transição, informações para Guarulhos. Autorizado pouso, pista 90, vento 090 graus, 089. Aviso Lula 0 Taubaté, nível de voo autorizado 320. Recorda pista 90, primeira curva à direita. Dael Leda Motina, perfil de saída. 5407, acionando o transponder e o controle operando em 120 decimal 8. Autorizado o Guarulhos 320, do Atlântico 10, da decorada 10, primeira curva direita. Dael Leda Motina. Azul 5003. 5003, azul, correto, corrigimento, chama para estacionar 08. Sinal 9301, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Dois 1104 no solo, 12, direita, solo 121, decimal 9. Para o táxi está 3125, tem 154, 330 e Campinas. Gente, autorizado, táxi à direita, Índia, pô. Espera pista no zero, chama a torre. 1118, decimal 612, do ajuste, chama 095, bom voo. 1015, autorizado, táxi à direita, pode esperar 18,6 ou 3125. Está 9301, autorizado a decolar, pista no zero, vento no 00 graus, 109. Pelo Pationo 04, 30 ingresso Pationo, posição 04. Essa Pationo, posição 04, posição 04. Nove 301, decolador 0 4, controle 1 2 0 decimal 8. Decolador departure, SAM 9301, passing 2000. SAM 9301, with contact climbing at level 300, Alpha 1, departure. Roger, SAM 9301. Salvador, bom dia, passageiro 2223. Passageiro 2223, Vitória da Conquista. Pronto, cópia? Prossiga. Autorizado. Vitória da Conquista, Serra Bravo, Quebec, Vitor, conforme rota, plano de voo, nível 180. Decola na pista 0, na primeira curva à direita, arbo 1, eleva. 5411, transponder, 1208, controle. Autoridade Conquista 180, conforme roda do plano de voo, decola da 190, curva direita, prefeitura Arbor 1, tração elétrica, 541 transponder e o controle 208, passagem 2223. Correto, contingimento. Chama pronto, está na 1 Romeu Pat 3, passagem 2223. Chamaremos para fazer o... Zuma 25, decolador Zuma 8, controle 120, decimal 8. Salvador, bom dia, tá 3125. 9301, fly heading Alepha. Fly Alepha, tem 9301. 3125, contato Hernando, decolagem. Suba e mantenha nível de voo 360. Após 2000, vou ir na proa de Leda. Após 2000, Leda, em ascensão ao 360-3125. One, contact now Recife, frequency 16.0, if enable 128.80. 1260 or 128.8, sound 9301, have a good day. Segundo 759, Serra Brava, Golfo Romeu autorizado. Conforme rota, 310 Taubaté, nível de voo 360. Decolada pista no zero, primeira curva à direita, da Ulisa Motiva, pista de saída. 5415, no transponder e 120.8, o controle. Bono 759 corre, confirma somente a rota. Apesurou o Bono 0, Taubaté, chega lá no 59. Correto o cotejamento, chama pronto ser na posição 03, Bono 759. Solo Bono 649. Bono 649, bom dia, prossiga. Temperatura, por favor. 27 graus, conto daqui. Obrigado. Zero Azul 5003, está no dito 08 para puxa da Delta. Correção 5003, da Azul autorizada por Xema Táxi no 08. Autorizado por Xema Táxi, da Azul 5003. Salvador, bom dia, Azul 2704, informação extra. Aeronave, para cópia? Bom dia, 2704, da Azul. 2704, Recife, informação em curso, é a ECO. Autorizado Serra Bravo, Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, Zulu 17, nível de voo autorizado 350. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, Puca, transição Caju. O transponder 5420 e o controle em 120, decimal 8. Salvador, o passageiro 2223, marcado para o plano de voo, Zulu 17, 350 nível, pista 10, Puca, transição Caju. Aciona 5420 e o controle 1208, Azul 2704. Azul 2704, correto. O cotejamento chama para adicionar 01. 01, graças, camarada. Salvador, passageiro 2223. Prossiga. Informação, a gente não cruza a FL100, né? Milhas Delta, Mike, Salvador. Tem uma T3000. Afirmo, manterá 3000 até 25 milhas do VR Salvador. Azul Alfa Zulu Fox, bom dia. Alfa Zulu Fox, bom dia, prossiga. Bom dia, senhor. Alfa Zulu Fox está no parte 3, está no seu reboque para o gate 8 do parte principal. Gente, foi copiado parte 3 para 08, parte principal, confirma? Afirmativo, confirmo. Gente, está autorizado o início do reboque no parte 3, reporta para ingresso no parte 1, no Alfa Zulu Fox. Afirmativo, chamada para ingresso no parte 1, no Alfa Zulu Fox, obrigado. Chegou 1759, só um minuto por hoje. Tá totalmente pronto, puxa. É, totalmente pronto. Autorizado, chama táxi, 03. Passageiro 2223, no pote 3, na escuta. Prossiga. Tem um chamado para pushback, não faz 3? Aproximadamente 5 minutos. Ok. Alfa Zulu Fox, tem condições de realizar o reboque e em menos de 5 minutos já está na série do parte 3, tá em graça? Afirmativo, senhor. Já dando início aqui ao reboque, tá bom? Azul 5003 está com 1-1-2 aplado, 4 horas e 5 minutos, Azul 5003, o freio da Otax, via Patiolo, vai manter a posição através do gate 0612 e aguardar para continuar no ataque. Beleza, Tati, vai bater o trabalho do Salvador, passaria do 2223 para pushback e acionamento. A gente passaria do 2223, só um minuto para o push, se possível será coordenado. Ataque, Lula 759, tem 1-8-7 a bordo, 4-10, avião. Autorizado o táxi à direita, Índia, ponto para pista 0, chama a torre em 1-1-8, decimal 6-12, o ajuste no 0-5, bom voo. Solo Salvador, as alfas do Lufox na saída do parte 3, pronto para ingresso para a parte 1. Change, só um minuto para ingresso, as alfas do Lufox. Como é que é o alfa do Lufox? Azul 5003, prossegue o táxi, a retaguarda da aeronave da Gol, até o ponto de parada da pista no 0, via Índia. A torre operando em 1-1-8 decimal 612 e o ajuste no 0-5. Passado via Índia, retaguarda do Gol, até o ponto de parada no 0, torre 2612, no 0-5. Alfa Zulu, Foxtrot, observa o tráfego da companhia, Embraer 190, após o mesmo livrar ingresso no Pationo, ingressa e reporta calçado na 08. Estimativo, após a passagem do Embraer da companhia e informará calçado 08, obrigado. Passagem 2223 autorizado, iniciado pushback posição 1 no Romeu. Ciente, pushback acionamento 2223. Solo Bom Romeu 49, ciente é com autorização, porto seguro. Voo no 649 autorizado, Serra Bravo, Papa Serra, conforme rota, plano de voo, Pesubu 44, nível 360 autorizado. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, da El, Leda e posição seguro. 5421 no transponder e o controle 120 decimal 8. Voo no 649 autorizado, 360 via Pesubu 44 para Porto Seguro, decola da 10, curva à direita, da El, Leda, Serra Golf Romeo, 5421 no transponder 120, decimal 80, o controle está na 612, ou no 649. Gente, no 612 é correto, o procedimento já é funcionando. Câmara. Azul 5003 autorizado, alinhar e manter pista no zero. Para o táxi, passaria 2223, 64 no POD, 5 horas e 50, alternativa Salvador. Autorizado, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto para a pista no 0, 2, 118, decimal 62 e o ajuste no 095, bom dia, um bom voo. Gente, para o táxi, pátio 3, pátio 1 no Índia, ponto para 18, 1015, bom dia. Controle, bom dia, Gol 1759. Voo 1759, contato radar na decolagem, desculpa via saída da El para o nível de voo 360. 360 na Dael, pode ir para a Dael direto no 759? 759 após 2 mil pés autorizado, Leda. Direto, Leda, obrigado. Olá, Salvador, Azul Alfa, Zulu Fox, calçado no gate 08. Muito obrigado, senhor. Bom dia, um bom domingo. 6 Alfa, Zulu Fox, bom dia. Azul 5003, autorizado a decolar, pista no 0, vento 090 graus, no 09. Passando 223, está autorizado alinhar e decolar pistão no zero. Vento 1, 00 graus, 109. Azul 5003, decola os 37, controle 20, decimal 8. Aprovo Salvador, bom dia, o Azul 5003. Da El. 5003, contato radar na decolagem, suba via saída da El, para nível de voo 320. Via da El, 320, azul 5003. Paulo Salvador, bom dia, voo 2069, informação é. Autoridade Fortaleza, nível de voo 370, conforme rota do plano. Subida Momo, transição Froti, Momo, código Froti, com a primeira curva à esquerda, após a decolagem, pistão no zero. Código 5427 e o controle Salvador em 120, decimal 8. Autorizado, Fortaleza, conforme rota, nível 360, saída Momo, transição Froti, primeira curva à esquerda. Corrigindo apenas o nível 370 para Fortaleza. 370. Correto, agora chama para puxa o estacionamento. Parado, voo 649 no 612, puxa o estacionamento. Voo 649 autorizado, chama para o táxi. 651-2735, bom trabalho, vamos bem. Bom. O 9485, acione a identificação, voando para POG para interceptar a chegada MAR e dessa via para o nível 250, ajuste a 090. O 9485, autorizado ao PROA de MAR, o ajuste agora ao 10016. Dois, dois, dois, três, Voe Elefa. 2223, Proa de Elefa, obrigado. Sim, destaque atualizado via parte Índia, ponto de espera 2895. O ajuste de altímetro no 096, tem um ótimo voo, gol no 649. 1016, vai até o ponto de espera Pátio Índia, lá 1895, muito obrigado, até daqui a pouco o negócio. Gol 9485, desça para o nível de voo 050. Gol 5003, chama o centro Recife em 1251, alterna 12835. 251, estou preparando a ver 35, trato a 2503. Bom dia, o gol no 649. Autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento. Força linha, mantém. Pistão no zero. O gol no 649. Graça linha, mantém. Não no zero, no 649. Chame para o táxi. Estou autorizado a chamar a táxi. O azul 2704. Autorizado, decolamento 100 graus, 109, pista no zero. Decolagem 10, gol 1649. 49, decola de 46, controle 120, decimal 8. 208, no 649. O 9485, autorizado, tá? Controle Salvador, vão no 649 da El. Vão no 649, contato radar na decolagem, sua via saída da El para nível de voo 360. Via da El para 360, no 649. Voo 9485, autorizado volta rápido 366, autorizado final de nave descendo para 2500 pés, a porta está estabilizada. O ajuste permanece no 016. Voo 2199, acione identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste 10016. Voo 2704 está com 106, 106 no POP, 2 horas e 15, nosso alternado é Natal. Direita via Índia, ponto de espera 2895, ajuste de altitude 1096. 1096,